caravana TJBI vai levar justiça, saúde e cidadania para São Raimundo Nonato. Caravana TJBI, justiça que chega junto. Agora são 7 horas e 24 minutos, seca no Piauí. Deputado discute crise hídrica e transposição do São Francisco em Simões. O deputado estadual Franzé Silva iniciou por Simões a série de audiências públicas para tratar sobre a transposição do Rio São Francisco para o território piauiense. O encontro Água no Sertão, o Piauí tem pressa pela transposição, aconteceu na Câmara Municipal nesta segunda. Simões, junto com mais de 100 municípios, enfrenta grave estiagem e escassez de água, com 95% dos reservatórios vazios. Está entre as 26 cidades apontadas em estudo preliminar do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ser beneficiada pela transposição. Os relatos são estarrecedores. Não tem cabimento que em pleno século XXI, com tanta tecnologia e a possibilidade real da transposição, inclusive tendo em vista que já está ocorrendo nos estados dos eixos norte e leste, o Piauí ainda não tenha acontecido. Observa Franzé Silva. Aqui em São Raimundo Nonato, a audiência será realizada na próxima sexta, dia 17. Artrogex é um suplemento com fórmula avançada que age diretamente no foco da dor. Se você sofre com gota, reumatismo, dores nos joelhos, braços, pernas, pescoço, ombros e costas, basta 2 cápsulas ao dia de Artrogex. Dê adeus às dores nas juntas, hérnia de disco, bico de papagaio e nervo ciático. Artrogex é alívio de dores articulares crônicas e agudas, reduzindo a inflamação em cartilagens e ligamentos, auxiliando na recuperação de lesões musculares. Artrogex lubrifica, regenera e previne o desgaste da cartilagem e dos ligamentos, te permitindo a movimentar-se sem sentir dor. Artrogex original é da Naturville. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias da sua cidade. Tomando o Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia, estresse e vai voltar a ter mais energia e disposição. Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose e dores nas articulações? Tome Polimax diariamente. Polimax original tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade e região. Que delícia, cheiroso, soltinho, branquinho. Esse é o Arroz Aliança, o arroz que rende muito mais. Com grãos selecionados e de primeira qualidade, o Arroz Aliança é muito mais gostoso. Arroz Aliança, da lavoura até a sua mesa. Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais. Qualidor é o seu gel para massagem. Dores musculares, contusões e inchaço nas pernas. Alivie com Qualidor. Qualidor alivia também as dores na coluna e reumáticas. Qualidor vai onde está a dor. Qualidor em todas as farmácias. Vamos agora com a prestação de serviço. Atenção, nota de falecimento. Os familiares cumprem o dever de comunicar parentes, amigos e o povo em geral o falecimento de Iracema Ferreira Braga. O corpo está sendo velado na sua residência na cidade de Fartura do Piauí. O sepultamento será hoje às 17 horas do cemitério municipal de Fartura. Atenção, os familiares cumprem o dever de comunicar parentes, amigos e o povo em geral o falecimento de Iracema Ferreira Braga. O corpo está sendo velado em sua residência na cidade de Fartura do Piauí. O sepultamento será hoje às 17 horas no cemitério municipal de Fartura. Os familiares antecipam os agradecimentos a todos que ali comparecer a este ato de fé e solidariedade cristã, prestação de serviço mundial funerária. A oftalmologista doutora Amanda Castro informa que estará atendendo dia 20 de outubro, segunda-feira, no seu consultório, que fica localizado no primeiro andar da Pedra Preciosa. Agende a sua consulta pelo 89-9826-8728, 99987-1348. Doutora Amanda Castro realiza consulta especializada com diagnóstico preciso. Não esqueça, doutora Amanda Castro estará atendendo dia 20 de outubro, segunda-feira, de 8 às 14 horas. Artrogex é um suplemento com fórmula avançada que age diretamente no foco da dor, combatendo a inflamação causada pela artrite, artrose, bursite e tendinite. Se você sofre com gota, reumatismo, dores do joelho, braço, perna, pescoço, ombro e costa, basta duas cápsulas ao dia de Artrogex. Dê adeus às dores na junta, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático. Artrogex é alívio de dores articulares crônicas e agudas, reduzindo a inflamação em cartilagem e ligamentos, auxiliando na recuperação de lesões musculares. E atenção, Taiucaroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiucaroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiucaroba auxilia ainda nos casos de mancha na pele, cãibra, dormência e ferida difícil de sarar. Taiucaroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. E atenção, o envelhecimento é caracterizado por mudanças progressivas e previsíveis, associadas ao aparecimento de muitas doenças. Os órgãos de uma mesma pessoa envelhecem em uma velocidade diferente. As pessoas envelhecem de forma diferente uma das outras. Idosos que praticam atividade física têm melhor saúde, gastam menos com saúde e apresentam menos limitações de mobilidade. O meio no qual o idoso vive influencia muito na sua qualidade de vida. Traumas passados da vida e preocupações excessivas podem estar relacionadas à piora do funcionamento do cérebro do idoso, piorando a sua independência e a sua memória. Procure um geriatra. Dr. Wesley Damásio, médico geriatra, atende em São Raimundo Nonato, na Clínica Cristiano Paes Landim. CRM 5514. Agora 7h32 na cidade de São Raimundo Nonato. São 7h34, final do Jornal da Manhã. A apresentação, produção e sonoplastia de Mário Rodrigues, direção geral Dr. Regis Nogueira. Tenham todos um bom dia. Vem aí na sequência as notícias do esporte com Sérgio Negreiros. Atenção, torcedor! A grande jogada é se ligar no esporte. A partir de agora, a Rádio Serra da Capivara apresenta Capivara Esportiva, o relato completo dos acontecimentos esportivos, o futebol amador, o esporte nacional e internacional, o bate-bola descontraído com a galera. Capivara Esportiva, a equipe esportiva entra em campo. Capivara Esportiva, apresentação Sérgio Negreiros. Bom dia, meus amigos e amigas do esporte, agora 7h35. Estamos chegando, galera, com as notícias do esporte. Hoje é terça-feira, estamos vivendo o dia 14 do mês de outubro 2025. E em nome dos maiores anunciantes do rádio esportivo piauiense, vamos destacar as nossas manchetes esportivas que serão notícias no programa de hoje. Sérgio Negreiros, o craque da comunicação esportiva. Você vai conferir todos os jogos da rodada da volta da terceira fase do Intermunicipal da Bahia. E ainda, no programa de hoje, Copa Mogi Sub-20, definidos os semifinalistas. Vai começar no final de semana 2012-2013. E vamos falar também do Campeonato Regional de Futsal da Arena Tanque Bom. Série B do Campeonato Brasileiro e ainda a Seleção Brasileira está em campo agora contra o Japão. E resultados de ontem das eliminatórias europeias. Rapaz, a França com toda a banca não passou de um empate com a Islândia. Essas e outras agora aqui na melhor programação esportiva. ativa do rádio piauiense. Sérgio Negreiros, o craque da comunicação esportiva. Eu tô na área, galera, se me derrubarem é pênalti, cartão vermelho, tiro livre direto da marca do pênalti. Eu digo sempre, não sou melhor nem pior do que ninguém, sou apenas um pouquinho diferente. Saudações aí a galera inteligente que se liga na gente, seu Zé do Deodete, lá no alto do Cruzeiro. Seu Zé, né, pai do secreto, também tá ligado aqui na nossa programação esportiva. Um abraço ao Bertinho Cardoso, rapaz, meu vampirim brasileiro. Ligado aí na nossa programação esportiva. Ou ele tá no Novo Zabelê, ou ele tá aqui no Paraíso das Aves. Mas onde ele estiver, tá com o radinho ligado, ouvindo a gente. E mandar um abraço aqui também a seu Afonso, rapaz. Seu Afonso aí no Serrote. Cadeira Cativa, Dionísio aí no São Félix. Essa turma aqui eu não posso deixar de fora, né? O Renato Negreiros aí no Umbilina, Jockey Clube. Também um abraço aí para o Silvio da Patrol, né? Meu professor Ananias. Meu professor, quando o Brasil fizer gol, você me avisa. Quando o Brasil tomar gol, você não diga nada, viu? Não diga nada. Alô, Zé Adelso, aquele abraço, meu guerreiro. Dona Inocência, aí no Milina 2. Augusto César também e a Dona Isabel. Um abraço ao Clendiro Negreiros, Carlito Negreiros, o velho Pinguim. Mandar um abraço aqui também, rapaz, a um ouvinte cadeira cativa, né, que não perde o nosso programa, Nestor Padeiro, lá no Novo Zabelê, meu amigo, meu parceiro, Ari Marcos, no Castanheira. Alô, Ari, rapaz, aquele abraço, meu irmão. Um abraço também para o Arizinho aí do Mazô, também ligado aqui, meu amigo Mazô, também ligado. É, o Mazô é flamenguista ou é vascaína? Parece que é flamenguista com coração vascaíno, né? Um abraço aí! Gente, eu vou abrir aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho vou passar o áudio aqui do homem do fundo do muro. É, daqui a pouquinho. Deixa eu trazer logo bem aqui, gente, os resultados das partidas da volta do Intermunicipal da Bahia. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? Deixa eu ver aqui direitinho. É jogo que não acaba mais. Deixa eu só abrir aqui a pasta aqui da Federação Baiana de Futebol. Enquanto ela abre aqui, né, deixa eu falar aqui do pequeno atacarejo. Economia de verdade é comprar no pequeno atacarejo. Pequeno atacarejo, o diferencial são os preços. Vamos agora aqui com o Intermunicipal da Bahia. Jogos da volta, algumas novidades aqui, viu, gente? Teve gente aí, time grande, que pensou que ia e ficou pelo meio do caminho. Vamos aqui, deixa eu chegar aqui nos jogos, tá aqui, rodada 10. Rodada 10. Coaraci 2, Barrocas 0, classificado a seleção de Coaraci. Rodada 10, Coaraci 2, Barrocas 0, classificado a seleção de Coaraci. Simões Filho 2, Anguera 1, classificado Simões Filho. Serrinha 2, Alagoinha 0, classificado Serrinha. Vamos aqui, ó uma surpresa aqui, ó. Itamaraju 0, Santo Estevão 0. Primeiro jogo, Santo Estevão ganhou de 1-0, tá classificado. Castro Alves 3, Santa Luz 1, classificado Castro Alves. Uruçuca 2, Lagoa Real 0. Classificada aqui a seleção de Uruçuca. Vamos aqui, Santo Amaro 5. Deixa eu ver aqui, rapaz. Não, aqui só corrigindo aqui. Uruçuca 2, Luiz Eduardo Magalhães 0. Classificado aqui Uruçuca. Agora, aqui sim, 5 Amaro 5. Lagoa Real 0. Ó, Cabaceira do Paraguaçu 1, Rio Real 0. Classificado Cabaceira do Paraguaçu. É a seleção sensação aí do Intermunicipal da Bahia. Brumado 1, Pojuca também 1. Nos pênaltis, classificou a seleção de Pojuca, ganhou de 10 a 9 nas cobranças de pênalti. Seleção de Brumado fora. Itaberaba 1, deixa eu ver aqui, Nova Canaã 0, classificado aí a seleção de Itaberaba. Itapetinga 1, deixa eu ver aqui, rapaz, que time é esse aqui? Deixa eu trazer bem aqui direitinho pra gente ver que time é esse aqui, né? Foi 1-1 aqui, é o time de Serra Preta ganhou a classificação, ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, eliminou Itapetinga. Aí Tucano 3-0 para Prado, classificada a seleção de Tucano. Cachoeira 2-0 para a seleção de Euclides da Cunha, classificado Cachoeira. Capim Grosso 0. Que time é isso aqui, rapaz? Deixa eu ver aqui direitinho no detalhe do jogo aqui. Deixa eu só olhar aqui direitinho para ver que time é isso aqui. E tá pegando aqui a seleção de... É Ipiaú. Ipiaú, portanto, tá classificado. Capim Grosso eliminado. Aí tem aqui Santo Antônio de Jesus 3, Biritinga 2, classificado Santo Antônio de Jesus. Paratinga 0 para Buerarema. Nos pênaltis, classificou a seleção de Buerarema. Portanto, gente, todos os jogos aí e os classificados aí do Intermunicipal da Bahia. Agora é fase de oitavas de finais. O craque da comunicação esportiva. Daqui a pouquinho nós volta, hein, gente? Daqui a pouquinho nós volta. Zum, zum, zum, é eu vou comprando. No Abdias preço é bom, estou gostando. No Hortifruti compro economizando. A qualidade tá sempre me conquistando. Sim, sim, sim, eu vou comprando. No Abdias preço é bom, estou gostando. No Hortifruti compro economizando. A qualidade tá sempre me conquistando. É pra você, é pra você. Qualidade e economia você pode crer. Corre, vem ver. Supermercado do Abdias, você compra mais, você compra mais. Tem verdurão e padaria. Supermercado do Abdias, você compra mais, você compra mais. Tem verdurão e padaria. Toda semana temos promoções especiais. Quarta Verde, com ofertas imperdíveis em verduras fresquinhas. E a Sexta da Carne, com preços incríveis em cortes de carne de qualidade. Supermercado e padaria do Abdias, Avenida Francolino de Souza, no centro de Coronel José Dias. Olha aqui o amigo Onofre, rapaz, lá do da Barra do Bugre, Mato Grosso, ligadinho. Sérgio, estou ligado aqui sempre no programa, viu? Estou ouvindo o seu programa. Ele manda aqui, deixa eu ver, estou sempre ligado nos seus programas, meu amigo, valeu, grande, grande Onofre, do bairro São Félix, São Raimundo Donato, para o Brasil, é, grande Onofre. Vai construir ou vai reformar? Escuta a dica que eu vou te dar. Comercial Senhor do Bonfim vai te conquistar. Tem tudo do básico ao acabamento. Aqui tem as melhores condições de pagamento. Comercial Senhor do Bonfim, venha comprovar. Então venha pra cá que você vai gostar. A nossa qualidade é sem comparação. Tem as melhores tintas pra te oferecer. Aqui tem muita variedade, venha conhecer. O atendimento é muito bom, bom, bom, bom. O atendimento é muito bom, bom, bom, bom. Comercial Senhor do Bonfim, com mais de 2 décadas de tradição, está aqui para atender você. Dividimos a cobertura da sua residência em até 6 vezes sem juros. Na nossa loja, você encontra uma variedade de produtos, desde tintas da marca Mega O até areia lavada e cimento Zebu. Não perca tempo. Telefone 89-981-09-0582 ou 89-981-24-1907. Senhor do Bonfim, sua parceira em construção. Rua Major Jerônimo Belo, número 238. Centro São Raimundo Nonato. Bom dia, meu amigo Sérgio Negreira, aqui é o Wilson Roleiro, cadeira cativa. Sérgio, amigo velho, fala na água aí pra nós aí, Sérgio. Tá desde quinta-feira da outra semana que a água acabou nas torneiras e nunca mais chegou. Mas a conta chegou ontem, Sérgio. A conta chega, agora a água, não tem agora nada. Valeu, meu amigo velho, tudo de bom. É, rapaz, essa conta aí nunca falta, né? Essa conta de água aí nunca falta. E ai de nós que não pague, né? É você não pagar e quando você menos espera, os caras vão e cortam o cano, né? Eu dizia primeiro que cortava a água. Aí o Pedro Chorão me disse, não é corta a água, corta é o cano. É um negócio sério, rapaz. Eu vou te contar uma coisa, rapaz. O sofrimento do nosso povo aqui é grande. É grande, é grande. Essa falta de água aqui, eu vou te contar uma coisa, viu? Aí eu volto no tempo aí, lembro das latas de água que as pipas colocavam na descida do corte ali. Era uma fila de lata e as mulheres brigavam, entrançavam na porrada. Uma botava a lata na frente da outra e era uma confusão tremenda. Era uma confusão tremenda, rapaz. A Copa Norte e Nordeste de Futebol Base está de volta à cidade. A Copa Norte e Nordeste de Futebol Base está. Realize um negócio seguro. Compre um imóvel. Na hora de comprar, vender, averbar, transferir ou regularizar seu imóvel, realize um negócio seguro. Contrate uma imobiliária ou um corretor de imóveis credenciado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Contrate a J. Roberto Imobiliária. Cresce Piauí 0303. Ele é o cara que merece ser o vencedor. Ele é o cara que faz tudo sempre. fortaleça sua saúde e bem-estar na Drogaria Rocha. Encontre tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e sua beleza em nossas drogarias. Medicamentos de qualidade, produtos para bebês e crianças, fórmulas, vitaminas e suplementos. As melhores marcas em saúde e beleza. Conte também com nossos serviços. Entrega em domicílio, teste de glicemia e aferição de pressão, pagamento no cartão, débito e Pix. Descontos especiais para idosos, servidores públicos e estudantes. Em São Lourenço do Piauí, atendimento de segunda a domingo. E temos posto de coleta para exames laboratoriais de segunda a sexta, além do programa Farmácia Popular. Em São Raimundo Nonato, estamos na rua Raimundo Silva, em frente ao Toquinho Construções. Drogaria Rocha, fortalecendo sua saúde e bem-estar. Ligue ou mande mensagem 89 981 16 67 47, 89 981 48 58 63. Organização Evaristo Neto e Sônia. Sérgio Negreiros, o craque da comunicação esportiva. Gente, a Copa Mogi Sub-20, ela tá definida às semifinais, né? É, nova geração contra o time GR e o Boca Júnior contra o Resenha. O Resenha é o atual campeão. Vai brigar aí pelo bicampeonato Copa Sub-20 de futsal que está ocorrendo aí, acontecendo na quadra do bairro Santa Luzia. E nós estamos esperando aí, rapaz, o Galeguinho e a equipe dele me divulgar direitinho aí se vai ter a rodada ou não, porque me apareceu aí uma informação do Via, lá na Arena Valdemar Macedo no sábado, dizendo que parece que ia ter adiamento da rodada do Campeonato Regional de Futsal na Arena Tanque Bom. Ô Galeguinho, Galeguinho dos Olhos Verde Azul, me diga aí, vai ou não vai? A gente não tá divulgando aqui o negócio trocado, né? Bem, deixa eu ver aqui do Campeonato do Bonfim, os meus correspondentes lá. O Boeza e o Cleuberto até agora nada, né? Até agora não mandaram nada, né? Ei, Delfonso, vamos botar esse povo pra trabalhar, meu jovem. Olha, gente, estamos trabalhando em nome do Pequeno Atacarejo. Economia é comprar no Pequeno Atacarejo. Diferencial são os preços. Também com a gente, viu? A grande delicatesse da dona Leidinha. A dona Leidinha, meu amigo, tem um lanche que ela prepara lá que você come rezando, viu? Além da comida caseira de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã, tem salgados, tem bolos, tem sucos da fruta, sanduíche, pizza. E ó, ela tem uma série de produtos, são vários produtos naturais que a dona Leidinha trabalha, viu? É, tem um melão de São Caetano para quem é diabético. É show de bola! Panificadora São Lourenço e Auto Posto São Lourenço. Lá na panificadora, aquele café da manhã, show de bola, né? O lanche, a merenda, tem refrigerante, tem o leite, tem suco, tem tudo, viu? Tem iogurte, tem tudo. Lá no Auto Posto São Lourenço, aquele combustível confiável de qualidade. Mercadinho Nova Opção, do Loura e da Dona Dedela. Meu amigo, vá no Mercadinho Nova Opção que você compra de tudo. Cereais enlatados, né? Produtos de higiene, verduras, frutas, tem de tudo. E eles vendem também online, mercadinho.com.br/nova-opção. E ainda, estamos trabalhando em nome do Depósito Nossa Senhora de Fátima, Madeira, Telhas e Compensados, Organização Didi e Dona Marleide. Estamos trabalhando também em nome da Brasil Placas do André, emplacamento de motos e carros. E ainda, Estamos trabalhando no oferecimento do Grupo Econômico. Grupo Econômico, lá em São Lourenço do Piauí, onde você compra de tudo no mercadinho econômico. Deixa eu ver bem aqui, rapaz. Mercadinho econômico, tem o Atacadão Econômico, Construção Econômica, Gás Econômico e também Panificadora Econômica. Eu ia dar aqui a rodada do campeonato do André Chulé, categoria sub-11, aliás, 2011, 2012, 2013. Vai começar no sábado, viu? Começa no sábado, Sarano de São Lourenço joga, Sarano de São Raimundo Donato também joga. É sábado na parte da tarde, um jogo 6 horas e o outro 7 horas da noite. Então nós vamos estar divulgando depois, viu? Vamos estar divulgando depois. Ó, e agora a seleção brasileira parece que não fez gol não, que o professor não me disse nada. Então o jogo deve estar 0-0 lá em Tóquio, no Japão. Lembrando que no momento esportivo, dentro do jornal, a gente já vai trazer o resultado final desse jogo da seleção brasileira. Ó, o Volta Redonda ganhou de 3-0 ontem do Atlético de Goiás, pela Série B do Brasileiro. E pela eliminatória da Copa, alguns resultados aqui surpreendentes, viu? Islândia 2, França 2. A Alemanha na marra ganhou da Irlanda do Norte de 1-0, viu? Outro jogo aí que muita gente esperava uma vitória fácil da Suíça. A Suíça só empatou com a seleção da Armênia. É, meu amigo. É, não tem mais negócio de jogo fácil não, viu? E nós estamos finalizando o programa dessa manhã de terça-feira. Quero mandar um abraço aí aos meus amigos, meu povo aí da Bahia. Aquele abraço, muito obrigado pela sintonia. Alô, seu Zeca aí no Bom Retiro, Fartura do Piauí, ligadinho aqui com a gente. Ó, o professor aqui, deixa eu ver o que foi que deu. Tá quanto, professor? Ah, tá aí, ó. O professor me mandou aqui agora. Acabei de falar. PH do Vasco da Gama, craque de bola. 1-0 Brasil contra o Japão. Valeu, meu professor. Tá aí, portanto, aqui é assim, meu filho. Aqui não tem negócio, não. A gente mata a cobra, mostra a cobra e o pau, viu? É, 1-0 Brasil, gol do PH. Vascaíno, lateral direito hoje da seleção brasileira titular. Olha, vem aí o Sérgio com o show da manhã. Eu volto no momento esportivo dentro do jornal. Copa Norte e Nordeste de Futebol Base chega pela primeira vez à cidade de João Costa, Piauí, em sua 58ª edição, de 16 a 21 de dezembro de 2025. Categorias Juvenil 2007-2008, com abertura para 3 jogadores 2006, Infantil 2009-2010 e Mirim 2011-2012. Serão 12 estados. estados representados e mais de 1000 atletas. Presença de observadores técnicos de todo o Brasil. Informações pelo site www.copanordestedefutebolbase.com.br. WhatsApp 89 981 12 35 49. 58ª Copa Norte e Nordeste de Futebol Base, pela primeira vez na cidade de João Costa, Piauí, de 16 a 21 de dezembro de 2025. Apoio: Prefeitura de João Costa, Secretarias Municipais de Esporte, Educação, Saúde, Administração e Infraestrutura. Realização: SNP e Sarano Futebol Clube. Copa Norte e Nordeste de Futebol Base está de volta à cidade de Casa Nova, Bahia, em sua 59ª edição, de 13 a 18 de janeiro de 2026. Categorias Sub-19, 2006-2007, Juvenil 2008-2009, Infantil 2010-2011 e Mirim 2012-2013, Pré-Mirim 2014-2015. Serão 12 estados representados e mais de 1000 atletas. Presença de observadores técnicos de todo o Brasil. Informações pelo site www.copanordestedefutebolbase.com.br. WhatsApp 89 981 12 35 49. 59ª Copa Norte e Nordeste de Futebol Base na cidade de Casa Nova, Bahia, de 13 a 18 de janeiro de 2026. Apoio: Prefeitura de Casa Nova, Secretarias Municipais de Esporte, Educação, Saúde e Administração. Realização: SNP e Sarano Futebol Clube. Atenção! Os missionários médios, espíritas, videntes, naturalistas e terapeutas espiritual, Mestre Jacó e Mestre Mike de Alencar, avisa que está atendendo a semana toda em seu consultório, em sua residência, aqui em São Raimundo Nonato. No local de atendimento, houve uma mudança no nosso endereço de atendimento, portanto, anote aí. Fica na Praça Adelino Lopes Siqueira. Fica próximo o Clube JJ, número 51. Se você quer sua consulta direto via WhatsApp, anote aí o meu contato. Para você falar comigo, tirar suas dúvidas, marcar a sua consulta ou até mesmo fazer a sua consulta direto via WhatsApp. Se você não tem como ligar ou mandar mensagem, não tem problema. Você pode vir direto ao local de atendimento no dia marcado. Anote aí: 089-981-03-42-48. 089-981-03-42-48. Ligue e marque sua consulta, tira suas dúvidas ou faça sua consulta direto via WhatsApp. Serra da Capivara, AM do povo. Amanheceu lá na serra, o sol já quer brincar. O rádio canta histórias, deixa o povo acordar. Sérgio Silva tá chamando, vem comigo escutar. O café tá no fogo, o dia vai começar. Bom dia, na Serra da Capivara. É aqui que vai brilhar, pro povo e pra história. A rádio vai contar. Sabiá faz a trilha, o vento sopra a canção. Na M do povo bate forte o coração. Cada manhã uma festa, uma nova emoção. Das pedras às estrelas, o som vai se espalhar. Da serra ao horizonte, Bom dia, bom dia. Na Serra da Capivara, a rádio vai contar. Show da Manhã, apresentação Sérgio Silva. Amigo ouvinte, tudo bem? Aqui começando o Show da Manhã, seja bem-vindo. O meu desejo, amigo ouvinte, é que você tenha um abençoado dia. O meu desejo, amigo ouvinte, é que você consiga o que tanto quer na vida. E eu digo mais, hein? Você pode, você consegue, você é capaz. Então, nunca duvide da sua capacidade. Show da Manhã, tá só começando, já são 8h10. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! A gente começa aqui a edição de hoje destacando o Manu Batidão com a Simone Mendes. Show da Manhã, uma porrada de músicas no seu rádio. Nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois o tempo. Eu e você contra o mundo. Simone Mendes! Esse é o Manu! Simone Mendes! Joga a mão e grita! Hey! Hey! Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, e não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo. Se tiver você, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. É isso aí, aqui teve Manu Batidão cantando com a Simone Mendes, começando bem o nosso Show da Manhã. Ligue e participe, 89 98832 4805. Eu tô aqui, amigo ouvinte, aguardando a sua ligação, a sua participação, beleza? Não esqueça, show da manhã vai até às 9h50. Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Se 7 é bom, imagine 8. Agora são 8 motivos imperdíveis para comprar a sua Chinerai 0 quilômetro na Embaixador Motors. R$1.000 de desconto, emplacamento grátis, capacete de brinde, 2 anos de garantia, primeira revisão grátis. Concorre a 2 milhões em prêmios, um boné oficial da Chinerai e ainda tem o melhor pós-venda do Brasil. Não perca tempo, é só até sábado, dia 18 de outubro. Procure Embaixador Motors mais perto de você e acelere. Acelere rumo à sua liberdade. Promoção válida em motos até 150 cilindradas. Informação a toda hora. Credibilidade tem marca. A marca é essa. Capivara AM 550. Atenção, São Raimundo Nonato. Vem aí a caravana TJPI. Justiça que chega junto. De 13 a 17 de outubro, o Tribunal de Justiça do Piauí estará na cidade levando serviços gratuitos de cidadania, saúde e atendimento jurídico para toda a população. As atividades acontecem na Escola Estadual Maria de Castro Ribeiro, no bairro Santa Luzia, no Fórum da Comarca de São Raimundo Nonato e também na Praça do Fórum, com ações abertas ao público. Vacinação, consultas, exames rápidos, emissão de documentos, oficinas, palestras e muito mais. E tudo de graça, durante toda a semana. Anota aí, é de 13 a 17 de outubro. A caravana TJPI vai levar justiça, saúde e cidadania para São Raimundo Nonato. Caravana TJPI, justiça que chega junto. Chegou o Touro Azul, o suplemento natural que vai devolver a energia, a vitalidade e a confiança que você precisa. Mais disposição no dia a dia, mais força física, mais clareza mental e na hora H, muito mais potência. Com uma fórmula exclusiva, o Touro Azul auxilia no combate à impotência sexual e garante mais vigor para enfrentar qualquer desafio. Não deixe a falta de energia ou confiança atrapalhar sua vida. Experimente agora o Touro Azul e sinta a diferença na sua disposição, no seu corpo e na sua autoestima. Touro Azul, potência, energia e confiança em todas as horas. Hora certa, Real Calçados. 8h18. Real Calçados. Temos os melhores preços e a melhor forma de pagamento. Avenida Professor João Menezes, centro de São Raimundo Nonato. Bom dia, bom dia, dona Ceiça, tudo bem? Bom dia, amigo Valdinar, bom dia, Valdenice, bom dia, amigo Celso Santana, que nos acompanha pela internet, e bom dia também a minha amiga dona Wanda e o seu Ascendino. Capivara, sempre ligada em você. Para amenizar os efeitos da seca em nosso sertão, o Walter Embaixador tomou uma decisão importantíssima. Agora somos fabricante de caixas d'água de 310 a 5 mil litros. Caixas d'água da marca Walter Embaixador, com 5 anos de garantia. Para comemorar esse marco tão importante, a primeira carreta de caixas d'água de polietileno de 500 e 1000 litros será vendida a preço de custo na Pará Madeiras. Você não vai acreditar! Caixas d'água Walter Embaixador de 500 litros de R$300 por R$199, apenas 300 unidades. E de 1000 litros de R$450 por R$299, somente 700 unidades. Caixas d'água Walter Embaixador, a nova marca que vai conquistar o Brasil. Mais uma do Embaixador. Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais. Todo mundo está ouvindo, todo mundo está ligado. Show da manhã. Eu tô de volta, 8h21, alô você, bom dia, esse é o Show da Manhã. Deixa eu falar com a amiga Dona Raimundinha, que tá nos acompanhando. Brasil, tô aqui assistindo o jogo do Brasil, 2-0, tô aqui assistindo, tô ouvindo aqui, você também, aqui meu radinho tá ligado ali do lado. Bom dia, que Deus abençoe todos o nosso dia, seu dia, todos nós. Bom dia. Valeu, Dona Raimundinha. Rapaz, a Dona Raimundinha tá assistindo TV, assistindo aí o jogo da seleção que tá ganhando do Japão. E o radinho continua ligado, né, minha amiga? Ela não desliga o nosso rádio de jeito nenhum. Vamos seguindo, vamos ouvir música, vamos ouvir Menos é Mais e a participação do Xande de Avião. Capivara, a rádio da cidade. Bebê, vamos relembrar aquela saudade nossa. Amor, eu sei que a gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu e espantou. Amor da vida a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Deixa eu te explicar o que eu quero. A gente volta sem voltar, se pegar só pra relembrar. E é só a matadinha de sal. A gente terminou, mas é que hoje